Estoura. Essa é a seresta do HC. Vai. Se liga só. É a seresta do HC 6.0. Se liga só. Vai. Ontem saímos de novo. Você emburrada, com a cara fechada. Tinha um casal do lado, curtindo de boa. Quando eu pedi pra Deus a quem eu queria, esse tipo de pessoa. Potência. Escolhi errado quem tá do meu lado. Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro. Todo casal que eu vejo bebe junto tem assunto, tá feliz, beija de língua. E a gente só briga, briga, briga, briga, briga. Essa é a seresta do HC 6.0. Quem não aguentar, meu filho? Estou. Vá, vá. Ontem saímos de novo e ela tava emburrada, com a cara fechada. Eu pedi esse tipo de pessoa. Nós somos dois lixes que nunca serão felizes. Tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado. Mas eu saio e conheço gente, isso fica mais claro. Todo casal que eu vejo bebe junto tem assunto, tá feliz, beija de língua. E a gente só briga, briga, briga. Tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado. Fica mais claro. Todo casal que eu vejo bebe junto tem assunto, tá feliz, beija de língua. E a gente só briga, briga, briga, briga, briga. Pra mim já deu. Tô vendo todo mundo feliz, menos eu. Aqui a sofrência é garantida, meu filho. Segue com o corte, tá apaixonando seu coração. Vai. O nosso lance é livre, minha filha. Eu não te cobro, você não me cobra. E a gente vive feliz o resto das nossas vidas. Ah. Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir. Você não me cobra, eu não te cobro. Gente, fica assim. Quero você pra mim, só quero você aqui. Rola ciúme, ninguém se assume, só mata. A gente tem tudo pra dar certo. Você é do sigilo, eu sou do time. Vou te confessar, mas deixa abaixo. Do jeito que a gente tá indo, no meu coração você cavou seu espaço. Reina CDs, é potência. Foda é que é isso que me prende. Só que a nossa química é foda. vontade de pegar outra lá fora. Só lembra do nosso. Abaixo, do jeito que a gente tá indo, no meu coração se acabou. O nosso. Só que a nossa química é foda. Foda é que é isso que me prende. Só que a nossa química é foda. Foda é que é isso que me prende. Tira a minha vontade. De areia branca, VGV. Oi, você pode encontrar alguém melhor, meu filho. Eu rezo pra você achar o amor da sua vida. Que ele seja homem foda e te dê tudo que você queria. Que ele seja homem foda e te faça feliz. Já que eu não fui o cara que você sempre quis. Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo. Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto. Saber ir embora também é prova de amor. A nossa história fica, mas a gente acabou. Tomara que ele te leve pra viajar lá pra Torre Eiffel, onde você sonhou noivar. E faça amor contigo no banco de trás do carro. Te leve pra jantar naquele restaurante caro. É repertório pra tomar cachaça. Isso é o Heitor Costa apaixonando seu coração. E gravações. Bota pro jogo, meu povo. O portal de própria. Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo. Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto. Saber ir embora também é prova de amor. A nossa história fica, mas a gente acabou. Tomara que ele te leve pra viajar onde você sonhou noivar. Contigo no banco da Panameira. Te leve pra jantar baixinho. E deixa eu te dar um aviso. Vai sabendo que isso tudo seria bem melhor com HC. Henrique na viola. Se você não quer, tem quem queira. pra bater todos os paredões do Brasil ao vivo. Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa. Toda vez que cê vai, uma parte fica só pra me assombrar. Que por mais que eu queira, você não é minha ainda. Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila. Tô sendo pra gente não vingar, mas é a mesma coisa do lado de cá. Se não levar a gente a sério, alguém vai levar. Decide logo, porque água morna serve nem pra chá. Se cê não quiser nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua. Não tem meio termo, eu não sou bagunça. Vou amar pra porra ou porra nenhuma. Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua. Não tem meio termo, eu não sou bagunça. Ou ama pra porra, ou porra nenhuma. Repertório pra ouvir, bebê, sem moderação. Seu Heitor Costa, a qualidade dos seus paredões. Puxa! Que por mais que eu queira, você não é minha ainda. Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila. Tô sendo pra gente não vingar, mas é a mesma coisa do lado de cá. Se não levar a gente a sério, alguém vai levar. Decide logo, porque água morna serve nem pra chá. Se cê não quiser nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua. Não tem meio termo, eu não sou bagunça. Ou ama pra porra, ou porra nenhuma. Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua. Não tem meio termo, eu não sou bagunça. Ou ama pra porra, ou porra nenhuma. Cedo de manhã, antes de sair pro seu trabalho, cê tava com meu celular, buscando provas pra provar que seu instinto não tava errado. Me diz aí se encontrou alguma mensagem suspeita, um print ou um áudio, qualquer coisa que alimente a paranoia da cabeça. Ciumenta, deixa de besteira. Eu só trocaria você por outra maluca, mesma medida, mesmas curvas. Resumindo, aê, eu só te trocaria por outra de você, só se fosse outra maluca, mesma medida, mesmas curvas. Resumindo, aê, eu só te trocaria por outra de você. Puxa, a qualidade dos seus paredões pra tomar cachaça. Hoje cedo de manhã, antes de sair pro seu trabalho, cê tava com meu celular, buscando provas pra provar que seu instinto não tava errado. Me diz aí se encontrou alguma mensagem suspeita, um print ou um áudio, qualquer coisa que alimente a paranoia da cabeça. Ciumenta, deixa de besteira.

Deus. E tem dias que quase caímos, mas olha nós, nós dois somos humanos. Sorrimos, mas também choramos.